Sou-lhe grato, meu Deus, afinal encontrei o caminho da glória, da felicidade e da salvação. Sou-lhe grato, meu Deus, pois me destes valor e minha alma agora está transbordando de paz e amor. Eu pensei que era um sonho que pouco ia durar, que era tudo ilusão e logo fosse acabar. Te agradeço, Senhor, porque é tudo real. O caminho encontrei, a Jesus me entreguei e ensinou-me a amar. Sou-lhe grato, meu Deus, afinal encontrei. Da salvação, sou-lhe grato, meu Deus, pois me destes valor, e minha alma agora está transbordando de paz e amor.